Começando agora o quarto e último bloco, né? Nossa 53ª edição. Vamos trazer as perguntas da semana, que novamente não são poucas. A gente agradece muito a participação dos nossos ouvintes, que a gente percebe que o número vem crescendo a cada dia. E a gente cada vez mais tentando profissionalizar o negócio. Desculpa, William, eu sei que você vai ouvir, mas você queria que eu fizesse uma edição mais lúdica, motivada por algumas bebidas alcoólicas, mas vamos tentar profissionalizar cada vez mais o negócio. Então, me desculpe, mas talvez, quem sabe, no futuro não saia uma edição aí comigo um pouco alterado novamente. Talvez quando o Piquet for voltar, eu prometo que eu gravo desse jeito, então. Ou quando a Danica Petro que ganhar, né? Se a Danica Petro que ganhar também, positivo. Ou é o Hélio falou, então. Eu me dou pela parte do Nelson Piquet. E em cumprimento ao que o meu amigo Hélio Lima disse, se a Danica ganhar, eu prometo fazer a edição, muito louco. Vamos lá então, vamos começar as perguntas. Só lembrando que o William, que é o que eu estou comentando aqui agora, que é o William da Camila, que a gente tinha comentado aquele outro programa e tal. E como na semana passada nem eu nem o Hélio não podemos participar por motivos pessoais, eu trabalhando muito e minha namorada veio de viagem, então uma série de coisas. O Hélio, porque estava com a folga lá em Coxim, a gente teve muitas perguntas, mas eu nem ouvi o programa. Mas o Leonardo, eu tenho certeza que destrinchou tudo. Teve até algumas pontuais para mim. Depois, qualquer coisa, vocês podem me cobrar e a gente aceita as cobranças, mas a gente, infelizmente, não vive disso. Se eu vivesse disso, eu ia ser o cara mais feliz do mundo. Então, vamos lá. Vou começar pelo nosso amigo Guilherme, né? Que participa quase todas as edições, já é um grande fã do nosso programa. Ele faz aqui duas perguntas. Eu vou lá, já vou direto às perguntas. Ele faz uns comentários, como sempre ele faz um comentário antes de emendar a pergunta. Então ele comenta: achei que o Quiroga andou muito bem nas trucks, porém faltou um tanto de malícia para deixar o truque escapar e não tomar o X. Mas o Blaney foi muito esperto. Jogo limpo dos dois lados e um show espetacular. Quiroga tem alguma chance em 2015 de lutar pelo título após duas temporadas? Eu vou ser bem enfático, ainda não. 2015, no ano que vem. Ainda não. Ah. Eu acho que depende, né? Eu acho que ele ganhar uma ou duas corridas ainda esse ano, que pelo que a gente vê não é uma coisa que vai espantar a todos, né? Eu acho que ele vai entrar com uma cabeça mais feita. O fato dele já ter sido campeão em outra série, né? Bicampeão, em momentos de pressão, ele pode lidar de uma maneira diferente que outro piloto, como o próprio Dinoid Peter, que a gente cita aqui, lidaria, né? Eu vou até mais longe, Guilherme. Eu não duvido muito se ele não pega o embalo aí depois do Canadá e começa a disputar ainda esse ano o título. Que eu já dizia isso no começo da temporada. Então não vou voltar atrás. Em 2015 é candidato. Pode assinar embaixo aí que ele é candidato, sim. Segunda pergunta. 24 está com o melhor carro da Hendrick este ano. Ou ele se deu melhor com as configurações... Perdão, eu me embananei aqui. Eu achei que ele estava comentando, ele está perguntando já. Desculpa, gente. 24 está com o melhor carro da Hendrick este ano, ou ele se deu melhor com as configurações atuais da temporada? Grande abraço para o pessoal. Bom, o melhor carro da temporada ainda é o 48, na minha opinião, mas o Jeff Gordon, ele está no momento áureo da carreira dele, ele está realmente a fim de lutar por um título para ele poder encerrar a carreira dele, digamos, com um título, não apenas com vitórias. Ele está se esforçando muito para acontecer isso. Eu acho que o Pedro vai assinar embaixo que eu vou falar. Eu acho que ele não está... A grande diferença é que, além de ele estar mais afinado com o seu chefe de mecânico, terceira temporada jogando para ele, tem um ponto fundamental para mim. Ele parou de cometer alguns erros que ele cometia. Pode ver que em duas das três provas que ele ganhou, ele venceu a prova em relargada. Coisa que ele, no toro, relargava muito mal. Isso ele corrigiu e colheu os frutos. Assina embaixo dos dois. Concordo com o Léo, que na minha opinião ainda o 48 também é o melhor carro. E o Jeff Gordon está com sangue no olho, que eu acho que a gente não vê desde 2001. Na minha opinião, assim, acho que ele tá renovado. E engraçado que há 3, 4 anos atrás a gente só escutava, até na última temporada, que era parar, que era não aguento mais nas costas, tal. E agora você vê um cara totalmente sangue novo. Então, assim, e o que o Hélio disse também, talvez motivado por alguma outra coisa, mas ele parou de cometer erros e ele se renovou, se reinventou como piloto. Talvez entendeu como seja esse novo kit da NASCAR. Uma coisa que o Kevin Harvick havia dito, e o chefe de mecânicos dele à época, lá na Childress, que é o mesmo que ele carregou, né, para a Stuart Haas, que talvez setups antigos se encaixassem nesses carros novos, e talvez o Jeff Gordon, trazendo toda a experiência dele, conseguiu achar uma nova fórmula aí. Então ele é um cara reinventado. Não tem o melhor equipamento da Hendrick, eu acredito que não, mas é um excelente piloto, é um baita piloto, é um puta piloto. E então, se tem um carro bom, tá com a cabeça boa, não tem por que não chegar arrebentando. Então, ele é um cara que se reinventou, eu acredito. E tem um pequeno fator, né? Na NASCAR é muito comum a gente ver alguns pilotos que terminam muito bem no ano começarem a todas no outro, né? Bom lembrar que o Jeff Gordon, depois de Richmond, quando ele foi inserido no Chase, no início do Chase, ele fez uma campanha bem digna, né? Até em certo momento, muita gente até acreditou que ele poderia fazer frente ao Kenseth e ao Jimmy Johnson. Só que ele cometeu alguns erros, mas ele via numa crescente. É importante a gente relembrar. O embalo da temporada anterior é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Não tenho dúvida disso. Perguntas do nosso querido grupo Loucos por NASCAR. Vamos lá. São algumas perguntas aí bem interessantes, inclusive. O Danilo Borba começa. Dale Jr. pode ser campeão? Com certeza. Tem tudo para ser campeão. Porque o Letarte quer deixar ele com certeza, ele quer deixar o Dale Jr. com o título. Tem sim, né? E nesse novo Chase a gente vai ter muito momento psicológico, né? Aquele cara que vem na arrancada, né? Eu acho que o Jr. tem total chance de ser campeão. Total chance de campeão, acho que é meu palpite do Leonardo, com certeza. Sem sombra de dúvida. Ah, sim, então, com certeza. Meu palpite também, Danilo, pode ter certeza. Pode ser campeão, inclusive é o meu palpite. Ricardo Figueroa, o nosso chefe, desculpa, João. O nosso chefe lá do Loucos, o Ricardo Figueroa, pergunta. Primeiro ele comenta, vou ser maldoso. Muita gente falou na época que mais umas duas voltas e o Carl Larson teria vencido em Fontana. Pergunto, não fosse a vitória em Fontana, Kyle Busch, hoje 17º em pontos do campeonato, chegaria ao Chase esse ano? Não. Olha, eu acho que o contexto ia ser diferente, né? Lembrando que o Caio chegou em segundo lugar 3 vezes, né? Mas ele teria bastante dificuldade, ainda mais com essa queda que ele teve depois da 18ª, 19ª corrida. Se fosse por pontos, e como o Caio sempre vive um inferno astral ali entre essa parte final da corrida pelo Chase, historicamente até, né? Eu acho que ele teria alguma dificuldade. Eu, como diria o poeta, se minha mãe tivesse 4 rodas, ela era uma Kombi. Mas, se ele não tivesse vencido em Fontana, seria muito difícil. Eu acredito que ele ficaria de fora, sim. Mas, hipoteticamente, né? Lógico. Então, assim, o Hélio citou um ponto bem interessante, que ele teve uma sequência de segundos lugares que talvez a coisa podia ser diferente. Porém, pela dificuldade do Kenseth de vencer e do Denny Hamlin de vencer, eu acho que não estaria no Chase. Mas... Lembrando que a vitória do Hamlin foi em Talladega, com o Super Speedway, de certa maneira, o equipamento em segundo plano, né? E foi ele venceu, digamos assim, porque teve uma bandeira amarela ali no... Na última volta, né? E em Fontana também a situação do Kyle Busch foi mais ou menos assim, né? Uma relargada no final lá e deu tudo certo pra ele. Então, e o Kyle Larson vinha como uma bala. Então, eu acho que seria difícil. Não falaria que não, com certeza, mas ia ser problema, ia ser complicado. Partindo para a pergunta do nosso segundo chefe, o vice-presidente, vou chamá-lo assim, o nosso amigo João Reck. Seria realmente justo o Stuart ir pro Chase? Pra mim, não. Pra mim, também não. Questão, essa subjetividade da regra da NASCAR aí, que não tem um padrão definido, né? cara tem que largar em tudo. Então, pra mim também não. Até porque no ano passado a gente teve um jacá de gato danado, né? Com aquela lambança da Michael Waltrip Racing. Aí colocaram o Joey Logano, depois o Jeff Gordon e virou aquela salseira. Então, tipo assim, a NASCAR perdeu a vergonha na cara, pra falar a verdade. Então, e agora, deu probleminha aqui, posso ir e tal. Então, eu acho que não seria justo. Eu acho. E acho que até por condições médicas também, na minha opinião, o cara não pôde correr, não tá fora. Sei. Eu acho assim, que tem que ter um, por exemplo, 80, 90% de largados, 85% de largados. Seria muito melhor do que esse negócio do qualifying, assim. Mas, como eu tenho dito, a NASCAR, ela tá... Isso até me preocupa com os rumos do futuro da categoria, entendeu? Mudando de regra demais, inventando moda demais, querendo ser uma Fórmula 1. Daqui a pouco, a pergunta que o Ricardo Figueiredo tinha feito na edição passada, daqui a pouco os caras enfiam o push e tu pés aí, entendeu? Aí, meu amigo, aí, sinceramente, o trem vira zona, porque não dá, né? Isso fica parecendo a casa da mãe Joana. Ah, vamos pôr, porque o Stuart é... Tudo bem, teve um problema, já discutimos isso várias vezes, mas não por ele ter passado por isso que ele vai ter que ser uma exceção à regra, entendeu? Então, não é justo. Pra mim, não é justo. Não é justo com os outros pilotos, entendeu? Tipo assim, você imagina se o Stuart vence em Richmond e o Greg Biffle tá fora, por exemplo? Você acha que a Roche vai ficar feliz? Eu acho que daí tinha que falar assim, não, então vamos colocar mais uma vaga, então. Aí eu, tipo, ia amenizar, mas ia ser mais lambança. Então, tipo assim, como que... Tem um ditado que diz, né? Que merda, quando você mais mexe, mais fede. Então, a NASCAR tá caçando o que o trem fede. Porque vai que o Stuart ganha a corrida. Você acha que a Roche vai deixar quieto? Não vai deixar quieto, né? Porque vai complicar tudo, então... E eu não sei se a NASCAR faz de livre, espontânea vontade. E, tipo assim, não sei se exploda aí o quem ficar de fora. Não tô nem aí. Ou se entra em contato com todas as equipes e todos concordam. Eu acho que não, porque eu acho que se alguém ficar de fora porque o Stuart venceu uma prova, não vai soar nada legal. Acho que não. Não, eu queria falar que, para mim, o maior defeito da NASCAR é essa falta de critério, né? Eu falo em questão de algumas bandeiras amarelas, né? Eu acho que tem que ter alguma coisa escrita e você seguir aquilo, né? Ser coerente, né? Isso, às vezes, a NASCAR acaba... deixando a desejar. Isso, né? A NASCAR, às vezes, parece que... A NASCAR, às vezes, parece aqueles bandeirinhas que apita que mandava carioca lá. Totalmente sem critério, sem fazendo lambança. É, se tá no papel, tem que ser cumprido. Eu acho que é assim. Então, colocou no papel, não importa se morreu a mãe, o pai, a tia, se caiu um jato, aconteceu alguma coisa, não importa se entrou um pedaço de ferro no olho... Mas é o do Danny Hamlin, a gente tem que deixar passar porque tava lá que se fosse por problema médico, o cara não seria tirado, né? Mas no caso do Stuart, eu acho que não. Não tá no papel, não tem que ser aqui. Pergunta mais uma do Ricardo Figueiredo. O Casey Kane voltou ou ele nunca foi? Voltou. É, voltou, né? Vamos ver se agora ele embala, né? Voltou. Voltou porque é um cara que vinha de chases seguidos, né? Mas, na minha opinião, não merecia... por causa da temporada, mas tá lá fazer o quê? O Fernie Kesnaut pergunta. Fernie, se tiver errado, você me corrija, tá? O nome Kesnaut. Question. Essa é uma temporada de muitas zebras? A elencar. 3 vitórias do Dale Jr. numa só temporada. Ele até faz um parênteses aqui. Incrível. Poucas boas performances de Kyle Busch. Nenhuma vitória de Kenseth. 3 vitórias do Jeff Gordon. Incrível, pois a média nos últimos anos são de uma por temporada. E a mais importante, não deveria haver mudança no regulamento? Pois para participar do Chase, deveria quem vencer ao menos uma prova estar entre os 20 primeiros, colocados também como pré-requisito? Bom, vamos por partes. 3 vitórias de Dale Jr., incrível. Realmente é incrível isso daí, né? Poucas boas performances do Kyle Busch também. Nenhuma vitória do Kenseth. Então, assim, tá sendo uma temporada de zebras, mas não de zebras relacionadas a alguma que você colocou aqui. Porque as vitórias do Dale Jr. não são de... não me espantaria se isso acontecer, e está acontecendo. O Kyle Busch com problemas também não é de se espantar, está acontecendo. Ele até teve uma boa sequência de campeonato aqui, que foi Kentucky, Daytona ele bateu, New Hampshire e Indianapolis, que foi três segundos lugares. Depois ele teve só problema, só. Depois foi pouco no Green, Michigan e Bristol, só problema. Problemas relacionados a ele também, equipamento, tudo. Então, realmente vem sendo bem, bem preocupante o ano dele. As vitórias do Gordon também não me espantam. Eu colocaria, então, que aí as mudanças do regulamento, essa mudança aí realmente foi uma mudança que eu não queria ter, que eu tivesse ocorrido essa mudança, mas eu não... Quem é o Leonardo? Mas eu creio que muita gente não gostou dessa mudança aí. Então, assim, vem sendo uma temporada de não de muitas zebras, e sim muitos pilotos renovados, muitos pilotos a fim de vencer, muitos pilotos que pareciam que ia vencer e esse ano está deixando um pouco aquém. Então, vamos dizer que está um ano bem diferente. A maior zebra mesmo, eu acho que todos vão compartilhar a mesma opinião, foi a vitória do Eric Minola lá em Daytona. Então, eu acredito que estão acontecendo coisas que não aconteciam nas últimas temporadas, como o Jeff Gordon bem desse jeito, daí o Will finalmente veio. Pode falar. Pra já até matar minha parte, que eu acho que você vai fechar. Olhando tudo que ele escreveu ali, você não acha que a gente voltou na temporada de 2003? Então, Pedro. Isso aí eu deixo pro Léo, que o Léo que acompanhava nessa época, né? Mas então. Pode responder. Não, 2003 eu não acompanhava regularmente a categoria. Não tenho esse. Não tem esse poder de falar que está semelhante, mas a gente vê ontem o Júnior, o Jeff Gordon, como você falou, Léo, renovado. A Toyota, para mim, eu acho que é uma surpresa a gente ver a Toyota mal, como pegando, elencando que o Fernando falou, o Kyle Busch do Matt Kenseth, não vencendo provas, né? Irregular, o Kyle Busch irregular, né? Se bem que o Kyle Busch normalmente ele é irregular, esse foi o maior problema dele na. Um piloto, mas está acontecendo coisas que não aconteciam nas últimas temporadas. Agora, sobre a zebra do Almirón, eu acho que em Super Speed, eu não sei alguma coisa de eu se assustar tanto. Assim. Uma temporada que, digamos, está trazendo boas emoções, né? Não grandes surpresas, mas boas coisas estão acontecendo. Muito por esse regulamento, né? Que eu acho que deixou alguns pilotos sem foco, né? Na classificação. Por exemplo, os pilotos que vencem uma prova, eles ficam praticamente correndo só pela vitória e por acertar equipamento, não por pontos na tabela. Isso acaba tirando foco, né? Não, eu falo 2003, porque assim, a gente, tirando o Ryan Newman em 2003, que venceu 8 corridas, a gente teve, tipo assim, Jeff Gordon, 3 vitórias, o Dale Jr. venceu 2, a gente teve um Jimmy Johnson com 3 vitórias. O Martin Kenseth acabou campeão no final do ano com uma vitória sendo regular, que é uma coisa que pode acontecer muito bem com ele. Talvez ele chegue entre os 4 até Miami e vença a última corrida campeão. Então, assim, talvez a gente voltou um pouco no passado. Não sei se a melhor adaptação desses pilotos ao Gen 6, sei lá, alguma coisa me trouxe ao passado. Até essa evolução do Jeff Gordon, esse retorno do Dale Jr., o Martin Kenseth sem vencer. Para mencionar zebras, vamos lá. O Dale Jr. vencer num carro da Hendrick 3 provas, para mim, não é zebra. Porque a gente não pode esquecer do passado do Dale Jr. como piloto. O Kyle Busch, poucas boas performances. Pô, é tipo assim, mais irregular do que ele costuma ser, mas mesmo assim com bons resultados. Venceu uma série de segundos lugares, top 5, então assim. Mas com algumas irregularidades maiores. O Kenseth foi zebra vencer 7 corridas no ano passado. Ele chegar com uma vitória no final da temporada ou 2 é normal. Jeff Gordon voltou à realidade, foi o que a gente respondeu anteriormente. Se deveria haver mudança no regulamento, para mim não deveria nem ter mudado. Então, para mim isso aí tinha que ser extirpado, na verdade, mas como o Hélio disse, quem somos nós, né, para avelãs e pistache. E as para... duas caledas arrojam desse jeito, não chega a ser uma surpresa? Um ano misto, né? E outro em Bristol, talvez, talvez. Para mim, zebra mesmo, Almirola. E o Egil Mendinger, para mim, não é tão zebra, porque ele é praticamente um especialista, e essa equipe já tem todo um feedback de circuitos mistos, dados pelo Marcos Ambrosio temporadas atrás. Então, assim, eu acho que... Só faltava um piloto para andar bem. Justamente, porque o Ambrosio teve oportunidade, mas acabava fazendo lambanças quando tinha a chance de vencer. Então, acho que não é muitas zebras, não, Ferni. É, eu acho que, sei, talvez algumas surpresinhas, mas nada muito... Para mim, o Almirola vencer é a maior de todas. Ricardo Figueiredo, completando o raciocínio do Ferni, Logano venceu 3 esse ano, sendo que havia vencido 3 entre 2009 e 2013. É zebra também? Eu vou responder. Não, trabalho. Eu acho que não, eu acho que é trabalho. Exatamente, Leonardo, concordamos. Matou em cima, trabalho. O Logano vem evoluindo ano a ano. E a Nationwide mostrou para ele, no último ano de Gibbs, que ele estava pronto para Sprint Cup. Então, tipo assim, subiu muito moleque, tá, e aquela conversa toda que nós já conversamos, não é zebra. É trabalho. Quando se trabalha... É o cara certo no lugar certo, né? Na hora certa, inclusive. Ele começou até Gibbs, errado, na forma errada. O Joe Gibbs preparou ele e entregou pro Penske, toma, tá pronto o moleque agora. Dá um carro bom pra ele que ele vai ser campeão um dia. Mesma coisa o Hendrick fez com o Keselowski. O Keselowski já foi campeão. Aí até o Ferni comenta depois. Eu considero porque o Lugano não é nenhum Brastemp assim, e dá risada. Engano o seu, Ferni. Só isso que eu falo. Engano o seu. O Lugano é muito bom, piloto. E tá pronto, tá? Não se assuste se der um probleminha e ele ser campeão aí esse ano. É que a concorrência da NASCAR é muito dura, cara. Você vê que ele é uma criança ainda, o Logano. Ele tem Jimmy Johnson, ele tem Jeff Gordon, ele tem um Dale Jr. motivado pra caramba, ele tem o Matt Kenseth, ele tem o Kurt Busch, ele vai ter o Kevin Harvick numa das temporadas mais brilhantes da carreira dele, entendeu? E ele tem 3 vitórias, meu amigo. Tem o Keselowski, companheiro de equipe, a Penske andando pra caramba, junto com a Hendrick, que é a única equipe, e o Kevin Harvick, equipes que tem 3, o Kevin tem 3, né? Tem 3. Equipes com 3 vitórias, entendeu? Não, só a Hendrick. Só a Hendrick e a Penske, é verdade. O Harvick não venceu essa última que era pra ser em Atlanta. Então, assim, bicho, tá com carro bom, tá com tudo. A Penske tá afiada, lutando de frente com a Hendrick. Então, eu acho que você tá enganado. É um excelente piloto. Se fosse assim, não teria 3 vitórias, né? E o Keselowski teria 5 ou 6. Mas os números são bons para mostrar isso para a gente. Sim, Leonardo. Só para fazer um adendo aqui sobre os anos aqui, essa temporada eu posso comparar bastante ela, a temporada de Jeff Gordon, Dale Jr., eu comparo muito, venho comparando muito com 2004, tá? Onde que o Dale Jr. teve bastante vitórias, inclusive venceu a Daytona 500, e Jeff Gordon também. Teve um bom número de vitórias aí, o Jeff Gordon. E a vitória do... 2003 e 2004 foram bem parecidos, inclusive. Foi bem parecido. Eu até olhei isso também, Leonardo. Mas assim, acho que foi 2003 pelos números de ambos. Pelo Kenseth, né? Também pelo Kenseth. Exatamente. Isso que não teve em 2004. Leonardo, uma pergunta que eu tenho para vocês dois aqui. Eu não lembro, mas não foi em 2004 que o Júnior sofreu um acidente sério correndo na American Le Mans Series em Sonoma, que o carro pegou fogo e ele foi prejudicado por aquilo? Foi em 2004, não sei se vocês lembram. Eu acho que foi mais recente, 2006, velho. Eu vou confirmar aqui, só um minuto. Tá, mas eu não lembro, na época, por razões econômicas do país, né? Não tinha acesso na internet, né? Se acaba, né? Coisa que os amigos aqui já tinham, né? Mas eu ouvi em algum lugar, assim, lendo algum artigo, né? Os madrugados que a gente fica solto pela internet aí, né? E cuidado com as madrugadas soltas na internet, viu? Enfim. que ele teria sido prejudicado por isso. Até meio que coincidiu com um certo declínio. O senhor está corretíssimo. Foi em 2004 mesmo. Ele, mas ele, tipo assim, deu uma queimadinha e tal, era um final de semana off da NASCAR, mas assim, é aquele negócio, né, se o psicológico do cara voltou ou não, né, se vocês puderem procurar lá, no YouTube tá facinho, é Dale Earnhardt Jr. ALMS Corvette, aí vai ter lá, Crash and Fire Infineon, só digitar no YouTube lá na barra de pesquisa, Dale Earnhardt Jr. ALMS, com certeza já vai aparecer esse acidente aí, que ele quase virou um espetinho de gato. Foi feio mesmo o negócio. Bem lembrado. Eu só queria ver a data que foi esse acidente, cara. Eu acho que eu vou até buscar aqui rapidamente pra gente passar pra vocês pra ver um comparativo de datas. Esse acidente, American Le Mans Series, 2004. Tá aqui. Sonoma, foi no 18 de julho. 18 de julho, exatamente. 18 de julho. Então, buscando os números do Dale Jr. aqui em 2004, pra gente ter certeza absoluta se atrapalhou ou não. 18 de julho. 18 de julho a gente tava mais ou menos ali em Fontana nesse ano. Fontana foi dia... Deixa eu verificar aqui. Depois foi New Hampshire. Deixa eu ver aqui, de 18. Eu não tô achando a data. Foi New Hampshire. Dia, não, já foi mais em setembro. Pera aí, só um minuto. New Hampshire veio logo depois? É, depois foi New Hampshire. Então vamos lá. O Watkins Glen foi em agosto. Brickyard em agosto. Pocono, dia 1 de agosto. É, exatamente, New Hampshire, você tá certo. Dia 25 de julho. Dia 25 de julho em New Hampshire. Ele terminou em 31º, duas voltas atrás. Só que em termos de números no campeonato, ele venceu duas provas, né? As quatro provas. Ele venceu três provas depois desse acidente e venceu três provas antes. Tipo assim, acho que não afetou bastante, não. Ele teve dois maus resultados no finalzinho do campeonato. Teve um acidente em Martinsville e um em Atlanta. E depois em Miami... Então era papo furado do artigo que eu li, então. Não. E o Deus... Então, quem escreveu não pesquisou. Pedro. O Deus não foi substituído nessa corrida aí. Ele não fez a corrida nesse carro, não. E em New Hampshire? É, ele foi substituído na volta 60. Ele só largou para poder juntar os pontos, né? É, boa informação. Beleza. É, depois tivemos aí 15 provas e ele terminou provas em segundo, venceu 3. Ele fez Richmond, New Hampshire, segundo e terceiro, depois fez terceiro em Charlotte, depois venceu em Phoenix, assim, foi bem quinto em Watkins Glen, que não é o Ford dele, os mistos. Então, assim, foi bem mesmo. Foi bem bacana. Eu acho que papo furado, sim, meu amigo Hélio Lima. Bom, então vamos lá, né? Vamos partir para os palpites. A gente chegou na hora da verdade, na hora da onça beber água, entendeu? Na hora da porca torcer o rabo. O xixi, o poste ter xixi no cachorro. Poste fazer xixi no cachorro. O capim comer a vaca. E aí é complicado, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos passar um pente fino aqui nessa parada chamada Chase. Eu vou trazer os cenários, moçada, para vocês. Vou trazer a situação atual e depois os cenários e depois nós vamos partir para os palpites. Vocês querem fazer primeiro os palpites para a corrida e depois para o Chase? Ou vocês vão fazer primeiro do Chase, esperando para vocês não se contradizerem com os palpites da prova? Vamos fazer do Chase primeiro, né? Que eu acho que é o mais importante. Depois a gente... Não, vamos fazer da prova. Tá. Faz da Nationwide. Vamos fazer da Nationwide. Depois a gente faz do... Fazer da Nationwide, depois a gente faz... Nós faz um bem bolado. Exatamente. Então vamos lá. Vou abrir o entrelito aqui da Nationwide. Que amanhã... Exatamente. Amanhã a NASCAR anuncia que a série vai chamar Xfinity Series ou alguma outra coisa Series que a gente não sabe o que vai ser. É, vai, o patrocínio já está definido, só vai definir o nome, né? É a Xfinity mesmo que vai patrocinar, né? É. Então vamos lá. Definir como vai ser chamado. Isso. O Kevin Harvick volta no número 5 da Junior Motorsports. O Harry Sadler retorna no 19. Ele Bliss vai no 10, viu? Isso, que tinha largado na, lá em Bristol. O Mike Bliss no 10. É, no 14 vem o Jeff Green. O Matt Kenseth no 20. E o Ryan Blaney retorna no 22. No 29 vem o Kelly Admiral, o carro da dona Milka Duno. Vem com o patrocínio da Swan. Que é do Swan. Não sei se é da Swan Energy, mas é Swan Rentals. Vai saber, pode ser que seja. O logo é igualzinho. O logo é igual. Deve ser, então, é da mesma empresa afiliada. No 33 vem o Cale Conley. Já tá com uma corrida aí. Provavelmente. É, Will Kimmel no 44, do Mark Smith. Ele é sobrinho do Frank Kimmel, né? Isso, ele corre na Libra, área. Libra, Leonina, Libra. Uhum. É, Kyle Busch segue no 54. A gente tem o Brandon Bowman. Que vai no 55. Isso, o Jamie Dick vem no 55. O Brandon Gogan vem no 62, da Richard Childress. A gente tem aqui Derek Cope, John Jackson, o Mike Harmon no 74. Chad Bolt volta no 84. Tem um carro 86 em aberto ainda, já tem patrocínio, só falta anunciar piloto. O Reamul volta no 87. Morgan Shepherd no 89, Blake Koch no 91 e o Ryan Ellis no 93. Que novidades expressivas, o Cale Conley, o Ryan Blaney, o Kenseth e a continuidade do Kevin Harvick no número 5. Já dando meu palpite, para mim, vai ser a segunda vitória do Kevin Harvick, a sua quarta no ano, no carro 5. É, vou de Ryan Reed. Oh! Aí chutou mesmo. Eu chutou vou de barraca mesmo. Rapaz, Kyle Larson vai vencer essa de novo? Parada. Só aposta o Kyle Larson agora, daqui pro fim do ano. O Kyle Larson que deu o paludo no passado com o Pedro apostando. Todas as corridas eu apostava. Coitado do paludo. Oh. Né? Desculpa, paludo. Se você ouvir a gente aí, desculpa. Não foi por querer. Eu tava vendo aqui o Kelly Admiral. E meu palpite na trânsito eu perdi, que era o Hornaday, velho. Aí, cara, que sacanagem. Agora acabou. Esse Kelly Admiral, que vai estar no carro 29 aí, que tem duas largadas na Nationwide Series, já fez uma esse ano que foi em Bristol, a primeira do ano lá, a corrida de março, durante o dia, e fez o ano passado, a penúltima corrida do ano, no ano passado, em Phoenix. E o melhor resultado... Diga-se que é um piloto de admirar-se, né? É um admiral. Né? E o melhor resultado dele foi o ano passado, 31º lugar, que ele terminou só 38 voltas atrás do líder. E esse ano ele teve problema de motor, abandonou a corrida na metade, bem na metade da corrida. Se a gente tem um tempinho sobrando, né? Uns 90 segundos, eu queria que vocês falassem sobre o James Buescher, né? Vocês estavam falando da Rins, né, que patrocina ele lá. O que vocês acham do James Buescher para 2015? Se ele fez o que devia ter sido feito no Paraguay Racing? Se vocês também estranharam o fato de ele não ter ficado na Turner? O que vocês acham dessa situação toda? Eu acho que é um ponto interessante, né? Antes de falar, aqui está acontecendo raios e trovoadas, então se eu sumir, vai ser porque está... Vai chover e não vai ser pouco não, e bem forte. Bom, o James Buescher, ele se perdeu. Essa, para mim, essa é a definição do James Buescher. Se perdeu, fez um bom ano, ele foi campeão, depois se perdeu na Truck e veio para Nationwide, até agora nada de expressivo também. Para mim, já tá no mesmo esquema ali da Calda Armstrong. Não merece o equipamento que tem, tá precisando mostrar resultado, mas eu vou dar um desconto para ele porque tá de Toyota e esse ano parece que a Toyota não tá boa das pernas. Concordo com o Leonardo, mas eu acho que ele pulou do Titanic e não antes do Titanic afundar, hein? Eu acho que ele previu que a Turner ia ter problemas. E como ele é da família, ele ele foi esperto o suficiente para saltar do barco antes que ele começasse a afundar, antes dele pegar o iceberg. Né? Mas o James Bush está precisando retomar o rumo da carreira dele aí. Esse carro andou mais que o Bowman ano passado, entendeu? Isso que eu estou estranhando só. E eu achava que o James Bush, por ser um campeão de truck e tal, poderia fazer um resultado melhor com esse carro. Mas, né, também vamos... Só terminando sobre o Bush, porque eu acho que todo mundo com o Inada Nascar ganhou muito o fato de ele não ter subido para Turner, né? No programa da Nationwide Series em 2013, né? Muita gente até assustou, né? Acho que foi preterido pelo Nelsinho, né? Ou pelo programa do Larson, né? Que também. Se chegar no campeonato, né? Mas eu acho que a ordem correta seria ele ter subido no lugar do Piquet. Mas... E o Piquet ter ficado no lugar dele. Exato, porque... Mas o dinheiro, eu acho que no final das contas o Piquet tinha mais do que ele, então aconteceu alguma coisa desse tipo. E o pior é que ele andou melhor que o Piquet nas provas que ele... E o Piquet, quando correu com ele na Truck Series, andou melhor que ele. Exatamente. Aí seguimos para o Sprint Cup. Exatamente. Sprint Cup. 44 carangas inscritas. De novidade mesmo, a gente tem a estreia do time número 75, do Mark Bird, que é patrocinado pelo Bird Oil, que é uma empresa do próprio Mark Bird, que é responsável por distribuição, refino e o caramba. Os Bird. E vai ter o Clay Rogers, que é um piloto já meio veterano de truck series. É um cara novo, mas andou muito de truck. E é a estreia desse time número 75. Eles estavam inscritos para New Hampshire, se eu não me engano, mas acabaram desistindo por algum motivo. Mas eles vão tentar para Richmond e já avisaram que não vai ser start and park. Fizeram bons testes, segundo o time, em alguns circuitos regionais lá, e eles acreditam que esse carro aí tem potencial para andar entre o top 25 e o top 30. É um time bem caseiro, tá, moçada? É aquele Pedro, NASCAR de garagem mesmo. Sim. Pelo que eu entendi no release, então eu vou pedir para você puxar um outro time novo, que Android daí não apareceu mais. Eles testaram e logo conseguiram um tempo ali entre o 25 e o 30 lugar. E outra coisa, vamos você lembrar rapidão, em 2012, nessa segunda prova de Richmond, apareceu um time, eu lembro que você até postou na época, lá, falando que os caras foram montando o carro, demoraram acho que 6, 7 meses para montar o carro. O cara foi com o número zero até, acho que era o Mark Green que era o piloto, ou David Green, não lembro. Você deve lembrar disso. Foi um time bem útil mesmo, bem caseirão mesmo. Esse time aí do Bert, né? Eles ainda pretendem entrar, eu acho que em Phoenix e talvez em Martins, dependendo do sucesso deles. Pedro, Léo? Bem lembrado. Eu tô tentando lembrar qual que era o nome do time, cara, que agora eu não lembro de jeito nenhum que eu fiz esse comentário aqui. Agora eu tenho que procurar aqui. Mas... depois eu vou ver isso. Mas eu acho bacana, eu gosto dessa NASCAR de garagem, entendeu? Assim, de um cara que tem um dinheiro até, que dá para investir, construir um carro, comprou um motor, ele vai usar algumas coisas de equipamento Hendrick, tá, moçada? Algumas partes de Hendrick e tal, mas tudo meio segunda mão, assim, só para mencionar. Eu tô tentando lembrar qual que vai ser o time aqui, qual que era o time, Léo, mas meu cérebro tá... Que frito. Time, Pedro? Que correu em Richmond em 2012, que colocou um carro, os caras construíram o carro na garagem. Tinha uma página no Facebook aqui, eu estou procurando, mas eu não acho aqui, mas eu vou achar. Enquanto isso, vamos aos palpites. Na hora que eu achar... Vai tocando aí que eu vou fazendo aqui. Então vão falando dos palpites aí. Eu já citei ele e eu acho que não tem mais ninguém diferente. No 66 vem o Joe Nemechek. O 77 está fora, não vai fazer essa. 95 também não vai entrar. E aí é isso aí mesmo. 93, né? Então 93 que vai ser com o JJ Haley, exatamente, da Burger King, o terceiro carro. Então 37 vai vir o Mike Bliss. E acho que é isso aí. Então vamos aos palpites. Trevor Bayne também não entra nessa, então vamos aos palpites aí. Bom, eu já vou postar aqui num possível vencedor aqui também, já postando já mais ou menos aí na vaga do Chase aí. Eu vou postar no Clint Bauer. Tony Stewart. Só para semear discórdia no domingo e na segunda-feira. SS Motorsports, tá? Meu amigo Hélio Lima. Eles alinharam um Camry. E isso mesmo, ele foi com patrocínio da Blue Ox, lá para Richmond. Eu vou até procurar um resultado aqui, só para a gente aprofundar ainda mais o negócio. E eles pararam a operação, eles não trabalham mais, né? Mas vamos lá. É a SS Motorsports. Que ano que foi? 2012. Carro Caramba, número tá. zero. Não se classificaram. O Mark Não Green era o conseguiu. piloto. Isso. Não é Não que se vem. classificaram. Foi a única tentativa. Eles construíram o carro no fundo da garagem. Tem a página ainda ativa no Facebook, tá, moçada? É só procurar SS Motorsports. É um logo azul e branco. E lá, nessa página deles, tem todas as fotos da fabricação do carro e tal. Tá? É bem bacana para ver como que é uma NASCAR de fundo de garagem mesmo. Fica a dica, se vocês quiserem pesquisar. O time hoje não escreve mais carro e tal. Já parou desde o ano passado, desde 2013. Mas fica a menção aí para vocês procurarem. É, Clint Boyer, falou o Leonardo. O Hélio, falou. Tony Stewart, para semear a discórdia. E eu vou falar Kyle Larson. Agora vamos aos palpites, meus amigos, para o Chase. E aí agora a cobra fuma. Então vamos lá. Vou passar para vocês qual que é o posicionamento aqui dos pilotos e depois eu passar o cenário de clinch. E aí nós vamos conferir se o que nós estamos apostando pode ser convertido em realidade. No momento, Jeff Gordon, Dale Jr., Joey Logano, Brad Keselowski e Jimmy Johnson. São os cinco primeiros com três vitórias classificados. Kyle Edwards, Kevin Harvick, duas vitórias classificados. Casey Kane, Kyle Busch, Denny Hamlin, Kurt Busch, Almirola e Yael Mengingen com uma vitória classificados. Matt Kenseth, 14º, não venceu, mas está classificado porque já abriu mais de 48 pontos. Lá do 17º colocado. Ryan Newman está na bolha, em 15º. E Greg Biffle, em 16º. Clint Boyer e Kyle Larson vêm na bolha, em 17º e 18º, separados por 1 ponto. Esses podem entrar por pontos ainda. Paul Menard, 19º. Austin Dillon, Jamie Mack, Brian Vickers, Ambrose, Myers, Truex, Stewart, Stenhouse, Danica Patrick, Justin Allgaier e Michael Annett, esses só entram com vitória. Aí eu vou trazer os cenários para nós outros. Então vamos lá. O querido Rocketman Ryan Newman é o único piloto que vai se classificar dependendo dos seus próprios resultados, de suas próprias pernas. Ele leva 42 pontos de vantagem. Perdão que abri um vídeo aqui no site da NASCAR que pareceu com uma bomba estava explodindo no meu ouvido. Ele é um piloto que controla, né, o que tem nas mãos. Eu estou traduzindo ao pé da letra aqui o que está no Jaiz, que está moçado. Para vocês quiserem olhar lá depois, vocês olham. Então o Ryan Newman é o cara que ele tem. Só depende dele. Para ser bem claro, como se fosse no futebol. Ele só depende dele. Ele tem 42 pontos de vantagem para o Clint Ô Pedro, Boyer, que é sim. só te interrompendo um pouquinho, eu vou ter que desligar porque tá chovendo muito forte, tá chovendo muito forte aqui e eu vou ter Então, que você vai se encerrar despedir, minha né? participação mais cedo hoje. Então tá, você já deixou seu palpite. Agora eu quero saber, É. então, só para antes de você desligar, quem que você fala que se classifica pro Chase? Pra mim fica como tá. Mas se o Clint Boyer vencer, que é o seu palpite pra corrida, daí ele tá dentro, meu amigo. É, então, pra mim fica como tá. Mas o. É, no final vai ficar como tá. O Bauer pra mim vence a corrida e o Briffa vai chupar o dedo. Ah, então já mudou, então. É, não fica como tá, mas então tudo bem. Entendemos. Um abraço, Leonardo. Até semana que Abraço, vem. menino. Até semana que vem. Falou. Falou. Então, vamos lá, Hélio. Vamos finalizar essa bagaça aqui. Então, Então, como Smoke vem, beleza. deixa eu só passar os critérios aqui para a moçada entender como é que é. Então, vamos lá. Ryan Newman é o único que depende dele. Como ele tem 42 pontos de vantagem, se ele terminar de 41º para frente, ele já está classificado. Se ele terminar em 42º e liderar apenas e liderar uma volta, ele já está classificado. Se ele terminar em último e liderar o maior número de voltas, ele está classificado. Se qualquer um outro piloto, a não ser o Matt Kenseth, que vencer, ele também já está classificado. Então ele está garantido praticamente com certeza. Se ele terminar em 18º em diante, ou 19º para trás e levar uma volta, ou 20º e liderar da maior número de votos, também já está dentro. Então, o Ryan Newman só perde se já aconteceu uma catástrofe, dependendo dos demais pilotos. Greg Biffle, ele tem chances, né, se um vencedor se repetir. Se um vencedor se repetir, ele está praticamente dentro. Para isso, basta que ele chegue 22 posições à frente de Clint Boyer. Ou seja, se ele chegar 22 posições à frente do Clint Boyer, ele já está dentro. Só que ele tem que contar daí que o Kyle Larson não vai chegar à frente dele 23 posições, liderando uma volta. Então, assim, está bem, teoricamente, tranquilo, né? O Clint Boyer precisa chegar a 23 posições à frente do Biffle e o Kyle Larson precisa chegar a 24 posições à frente do Biffle. Ryan Newman depende só dele, automaticamente. Se um outro piloto que já venceu vencer, daí fica a disputa em pontos entre Greg Biffle, Kyle Larson e Clint Boyer. Como a diferença gira em torno de 22 pontos para o Boyer e 23 para o Larson, são 22 posições que o Boyer precisa chegar à frente do Biffle e o Larson precisa chegar a 22 posições, 23 posições à frente do Biffle e chegar à frente do Clint Boyer. E aí tem os critérios de liderar uma volta, liderar o maior número de voltas. Se qualquer um deles vencer, automaticamente estão classificados, como é o caso do Ryan Newman também. Quem precisa obrigatoriamente vencer, como eu já havia dito, Paul Menard, Austin Dillon, Jamie Mack, Brian Vickers, Ambrose, Mears, Truex, Stewart, Rick Stenhouse, Danica, Allgaier, Ané, Gillan, Hagan e Whiff. Então é isso aí, moçada. Acredito que vocês tenham entendido, se não, tá muito fácil, só ir lá no Jair, dar uma olhada e vocês vão entender. Leão, então, seus palpites. Você disse que o Tony Stewart vence. Abre uma vaga. Então, fica uma briga entre Biffle, Larson e Boyer. Daí, desses três, quem vai? O Newman. Newman, pro Larson e pro Boyer, praticamente, não vencendo a prova, praticamente um milagre. Depende do Greg Biffle. Se o Greg Biffle se estrupiar no começo, né? Então, Aliás, Pedro, vai ser uma coisa bem curiosa durante a noite, que é o comportamento do Greg Biffle, né? Porque ele vai estar sob pressão, né? E eu acho que ele vai ganhar o galo, né? E o ritmo numa pista onde ele tem grandes resultados, né? Exatamente. Eu acho que os amigos que vão ouvir o podcast de amanhã, na quinta-feira, né, na sexta, eles vão lamentar. A gente tem que lamentar muito a vitória do Kenny Kane. Nada contra o Kenny Kane. Eu critiquei muito ele. Eu também critico, o pessoal tem muita confiança sobre ele, mas a vitória do Kane acabou tirando um pouco de graça no final, porque se ele tivesse ganho, até o Austin Dillon iria estar na frente já por pontos. Então, só pra gente trazer aqui, ó, a média do Biffle em Richmond é 16.9, certo? Em 24 largadas. Se ele concluir nessa posição aqui, em 17º, ele está classificado. Então, se ele terminar na média dele, ele está classificado. Só para deixar a galera ciente aí do que está acontecendo. Lembrando uma coisa, pessoal. Nessa temporada, a gente não tem mais o Carlton Park, com exceção de ficar uma vida que já fica racing umas duas, três vezes que ele entrou na pista. Ou seja, se você tem um problema, não digo no início da prova, mas na metade da prova, como ocorreu com o Larson em Michigan, problema fatal para o carro, ainda mais em Richmond, com a pista como o Bristol a gente viu muito, praticamente os 40 carros terminando a prova, que viu os carros sofrendo contato, mas continuando na prova. Agora, quem tem problema sério de abandono ali pela volta 70, 80 e abandona, pode esquecer que você vai ter uma resultado abaixo do 40º lugar. Isso pesa muito. Então, mas o que eu acho? vendo os desempenhos aí de Clint Bowyer e Kyle Larson, eu diria o quê? Eu diria que eles são caras que são candidatos à vitória em Richmond. Pensando dessa forma, eu acho que o Greg Biffle, pelo que a Ford vem rendendo nas últimas etapas, eu acho que o Greg Biffle tem que se encostar muito a cabeça. O Ryan Newman está dentro, eu acho que não sai, mas o Larson fez pole, largou na pole em Richmond devido à chuva, mas ele tinha treinado muito bem. Não fosse um incidente com o próprio Clint Bowyer na largada, talvez as coisas para ele poderiam ter sido melhores. Então, assim, eu acho que são dois caras que vão lutar pela vaga mano a mano, independente do que o Biffle estiver fazendo. Se o Biffle fizer a prova dele, beleza. Mas eu acho que Kyle Larson e Clint Bowyer vão ficar brigando para vencer a corrida e mano a mano para ver quem fica com a vaga. Eu acho que isso vai ser a coisa mais interessante de assistir nesse final de semana. E aí, se o Biffle fizer a parte dele, beleza, está classificado. E o Ryan Newman, acho que tranquilamente, o Ryan Newman talvez mesmo se ele não largar, ele vai se classificar. Então, outra coisa, velho, tem que ficar muito de olho no Jamie McMurray. Em Bristol ele andou muito bem ali, andou no top 5 quase a noite inteira. Em Atlanta ele teve bons momentos, é um piloto que a gente tem que tomar muito cuidado. Em Richmond acho que ele tem um bom desempenho até. Ou seja, mesmo com essa vaga mesmo, né, que o Kenny tirou, né, do pessoal, a gente vai ter uma noite de sábado bem interessante, né? Vai ser bem interessante, eu acho que no desenvolver da prova que vai ser bacana também. Dos caras que estão fora, Hélio, eu colocaria dos que podem entrar Tony Stewart e o Jamie McMurray como candidatos. Os demais eu não acredito que tenham chance de vitória, sinceramente. Eu acho que a gente não tem aí Paul Menard com chance, Astindino com chance, Vickers talvez, mas muito difícil. E aí só me sobra o Tony Stewart mesmo e o Jamie Mac. E eu coloco o Kyle Larson, vai vir muito, muito forte, assim como o Clint Bowyer. E o Greg Biffle vai ter que arrancar com ele da cartola. Eu acho que ele vai ter que rebolar, porque o que o equipamento forte está rendendo não é bacana para chegar nessas condições aí. Ele poderia estar mais confortável. Eu acho. Só terminando dois pontos, um sobre o Biffle, ele vinha muito mal, só que ele veio conquistando essa campanha, esses pontos, desde antes de Pocono, né? Em Pocono ele teve um grande trabalho, arriscando a estratégia, conseguiu pontos importantes, aí desde esse momento ele conseguiu uma boa consistência e colocou nessa posição. E outra sobre o Larson, vai ser muito interessante a gente ver como que ele vai sair, de certa maneira ele não está sob pressão. Ele está como franco atirador, né? Mas vai ser bem interessante ver como que ele vai agir nesse momento, né? Richmond é uma das pistas onde ele tem mais conhecimento, né? Além de ter corrido pela Nationwide Series, né? Ele correu na KM lá. É bem interessante notar essas coisas. Eu acho que o Larson não consegue a vitória, mas é um cara que eu acho que vai jogar tudo. Ele vai jogar todas as fichas que ele tem. E com certeza, Pedro, nas últimas voltas, dependendo do piloto, ele pode estar chegando numa situação que dá no X1 ali, né? O primeiro e o segundo brigando pela classificação e vão ver como esses caras vão jogar, né? Vão jogar pesado, porque é matar ou morrer agora, né? Justamente, agora é a hora da verdade. E eu acho que isso, o Kyle Larson é um franco atirador. E a gente tem que lembrar que o Clint Bowyer vai vir meio, eu acho que vai vir à tona, na verdade, o que aconteceu ano passado, né? Então, vão ser fatores aí que podem pesar. Então, acho que tem tudo para ser uma prova muito boa mesmo, muito emocionante. Mas eu acho que classificam Newman e Larson, lembrando. Palpite do Hélio é Stewart e Newman. Do Leozão é Newman e Bowyer. Ninguém tira o Newman da jogada. Só mudam aí os outros jogadores. Bom, acho que é isso também para essa edição, né? O Leonardo já se despediu por causa da chuva que está caindo lá em Batatais. E o Hélio Lima, você quer completar com mais alguma coisa, Leão? Ou por essa edição já está de bom tamanho? Não, por hoje já está de bom tamanho. Pena que o Guino não trouxe o bloco da Arca, né? Que teve prova ontem. Verdade, bem lembrado. Que, né, foi o Grand Prix, ele venceu. O Câmara, acho que faltou 3 ou 4 provas no fim da temporada. E a diferença entre o Mason Mitchell, que é o piloto que corre de Ford, né? Que estava em 98, quem viu a prova da Arca sabe quem que ele é. Lidera por 20 pontos em cima do Grand Enfinger. Volta do 3 ou 4 provas, né? Eu acho que termina o campeonato no Kansas, né? Quando a gente tem a terceira etapa do Chase, né? Correto, correto. Acaba lá no É bom a gente ficar de olho nessa categoria, porque tem muita coisa importante vindo de lá. Olha, se alguém importante aí mesmo. Tipo, já temos o Justin Boston vindo aí, o Chris Buescher que apareceu. Temos alguns bons nomes, sim. Bacana. Bom, moçada, então é isso aí. Eu vou encerrando. Os canais para nos encontrarem são Twitter, @Helio_Lima42, @Leoguina, @PedroMugarte. No Facebook, o grupo NASCAR Home Tracks e a página Dex Racing Brasil, que são do nosso amigo Leonardo Guina. O grupo Loucos por NASCAR, que agora se tornou um grande parceiro nosso. E na página do Big One Brasil, as notícias aí que estão por vir. Então me despeço. A gente volta na próxima semana trazendo tudo o que aconteceu em Richmond, tanto na Nationwide quanto na Sprint Cup, e com as vagas do Chase 100% definidas, já na expectativa para o início do primeiro round, que vai ser lá em Chicagoland. Look inside, girl.